quando tudo não está a favor da fé, o melhor é orar e acreditar naquele que venceu, justo, santo Senhor, o leão de Judá. E logo vem o renovo para adorar, prisões vão se abrir se você louvar. Então o poder de Deus sobre ti descerá.